DJ Red. Asylum Dance, o único DJ que só toca as melhores. As melhores do ano, de um jeito diferente de ouvir, com um dos melhores DJs. Batidão, envolvendo você. O Top DJ Red. Bravo, é o professor. A saída não tem. O cara sabe das paradas. Bora pra cima, meu DJ! Tão doce desejo, eu sinto assim. Menina tão linda, te quero pra mim. O teu sorriso a me encantar, aquele seu corpo a me seduzir. DJ Elielson, show a tocar, aquela canção a te conquistar. Baby, eu quero de novo te ver, sentir o teu corpo a me envolver. O teu amor eu quero viver, eu quero somente você. Yeah. um desespero não dá mais. Bota pra cima, DJ. Não dá mais pra esperar, o tempo castiga. Eu preciso te encontrar pra te falar. Quando você foi e eu fiquei tão mal, olha eu aqui no escuro, acenda a luz, me enxerga, eu não aguento mais. Só perder você, olha bem pra mim, amor. DJ Regis, DJ Regis. Jeito diferente de ouvir, com um dos melhores DJs. DJ Red, simplesmente açaí landense. Bora pra cima, meu DJ! Bora pra cima, meu DJ! Quero te entregar meu corpo, pra depois me arrebentar de novo na solidão. Tenho medo de embarcar no tralhozão. Tira o joio dos meus olhos que eu não sou de aço. A pressão sonora de parar com minas. Não me entende desse jeito, pare com esse jogo. Yeah. chope, te deixo um barrique de paragominas no comando das batidas. Meu amor, você não percebe que eu só amo você. Deixa esse orgulho vir correndo me ver. Eu largo essa mulher e fica comigo. O amor que eu te dou, ela não vai te dar. Será que um dia você vai notar? Então deixa ela e vem morar comigo. Na hora da cama eu sei que ela não te dá prazer. Não faz amor contigo como tem que ser. Então larga ela e vem fazer comigo. Vamos se amar, amor, amor. Vamos se amar. Me leva pra cama, diz que me ama, que não vai me deixar. Vamos se amar, amor, amor. Vamos se amar. Me leva pra cama, diz que me ama, que não vai me deixar. Ele é uma batidão. O Top DJ Regis. Nossa irlandense. Então deixa ele vir morar comigo. Na hora da cama eu sei que ela não te dá prazer. Não faz amor contigo como tem que ser. Então larga ela e vem fazer comigo. Vamos DJ amar. É show. Rolou.

acontecer um dia. Uma hora as coisas vêm à tona. Eu aceito o seu não, traição não tem. Não iam tão bem entre nós, mas nada justifica uma traição. Errei, admito que foi minha culpa. Já sabe minha opinião. Já deixei minhas coisas lá de fora. Já que insiste que não vai embora. Não me olhe assim que eu não mereço. Hoje eu sou alguém que eu desconheço. Já que desonhei. Machucou meu coração. Me fez prisioneiro da paixão. Agora eu me vejo em pedaços. Tô juntando os cacos pelo chão. Ela não cumpriu o juramento. Ela desprezou quem mais amou. Me senti um cão abandonado. E ela bem vendo um sovaco. E hoje ela me procura querendo voltar. Depois que eu sofri, chorei, deixei de te amar. Ela vem querendo se explicar, mas eu não vou voltar. Agora com a cara que se diz arrepender. Mas mulher, meu coração, ele não é mais seu. Aprendi uma lição, não se deve sofrer de amor por uma bandida. Aô, Mike, deixa de lado essa amargura, rapaz. Ei, Vinícius, aqui o trem é sofrer demais, meu irmão. Ela machucou meu coração. DJ Red, simplesmente açaílandense. Fazendo a festa. Agora eu me vejo em pedaços. Tô juntando os cacos pelo chão. Ela não cumpriu o juramento. Ela desprezou quem mais amou. Me senti um cão abandonado. E ela vivendo um novo amor. Aô, garçom, desce mais um nível com o Maico e Vinícius. Encontrei um cachorro na rua. Igual eu, DJ Regi, botando você pra dançar. E eu tomando minha pinga. Sofrência! Ele me contou sua história. E eu contei a minha. Os dois sentados na calçada. Com as histórias parecidas. E tudo que eu bebo eu choro. E o cachorro late uiva. Tadinho foi abandonado. Pior sou eu que fui largado. E de gole em gole eu vou bebendo até perder o meu juízo. Tá eu, cachorrinho litro, virando a garrafa no bico, em frente ao bar do São Francisco. E de gole em gole eu vou bebendo até perder o meu juízo. Tá eu, cachorrinho litro, se a bandida não voltar, eu e o cachorro vamos nos mudar pro bar. Thank you.